Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia. De segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Uma rúbrica da responsabilidade da Rádio Telefonia do Alentejo, em parceria com o curso profissional de técnico de apoio social da Escola Secundária Severino de Faria. Olá, somos alunas do 3º ano do curso profissional técnico de apoio psicossocial. Eu sou a Carolina Serranito e estou com as minhas colegas Bruna Pinheiro, Beatriz Manuelito e Ana Pereiro. E vamos falar com António Cravo, coordenador deste curso. Qual é a importância do curso para o desenvolvimento da escola? Em primeiro lugar, gostava de dizer boa tarde a todos. Muito obrigado por este convite, para poder pronunciar-me sobre o curso do qual sou diretor e coordenador pedagógico e que tenho muito orgulho. Relativamente à questão que me põe, qual é a importância do curso para o desenvolvimento da escola? Para o desenvolvimento pessoal. Pois eu penso que sim, que este curso tem muita importância. Aliás, os cursos profissionais, de maneira geral, têm essa componente. Vão muito a um desenvolvimento mais rápido, mais precoce, uma preparação para a vida profissional, né, com essa especificidade, o que é extremamente importante. Daí, dão uma preparação muito, muito adequada, né, a um perfil para um jovem trabalhador entrar no mercado de trabalho logo que seja possível. Então, sendo assim, qual é a mais-valia de quem frequenta este curso? Eu penso que sim, que este curso tem mais-valia, porque, no fundo, nem todos podemos aspirar a ser, se calhar, doutores, entre aspas, não é verdade? E há outras profissões, há profissões intermédias que são extremamente importantes e que asseguram o funcionamento de todas as instituições que temos na nossa sociedade. E sem essas profissões, e sem a qualificação de pessoas para essas profissões, não era possível, se calhar nem é possível, termos uma sociedade mais desenvolvida, mais justa, mais democrática. O que acha do método da avaliação? O nosso método de avaliação, o vosso método de avaliação, neste caso o vosso método de avaliação, não vejo grande problema no método como vocês são avaliados, uma vez que digamos que o curso está estruturado em pequenas partes, a que chamamos módulos, e cada módulo aborda um determinado tema que tem uma parte teórica, uma parte também prática, muitas das vezes, apesar de haver algumas das componentes que vocês têm, das disciplinas que fazem parte do currículo, não ser tão teóricas, mas parece-me que esse tipo de avaliação é mais, talvez seja mais correto, mais concreto, talvez mais justo também, do que, por exemplo, no prosseguimento de estudos, não é? Nos cursos que são prosseguimento de estudos. E o que deveria ser melhorado no curso? Há sempre muita coisa que poderemos melhorar. Todos os anos vamos aprendendo, nunca está tudo bem feito, é natural. Parece que hoje fazemos muito melhor do que fazíamos há 8 anos, mas e que se calhar possivelmente para onde fazemos melhor, há sempre alguns aspectos a limar, há sempre alguns aspectos. No entanto, posso dizer que, de maneira geral, penso que o curso vai bem, vai sendo bem desenvolvido na Escola Secundária Severino de Faria. Acho que os alunos vão aproveitando, vão se interessando, que é uma coisa extremamente importante, que é tornar o curso atrativo, de maneira a que haja empenho por parte dos alunos formandos que frequentam o nosso curso. E em relação à taxa de empregabilidade e às saídas profissionais, qual é a sua opinião? Sim, já há bocado, não é? Estes cursos têm muito a ver com isto, digamos, com a empregabilidade. E são cursos direcionados para isso. Não há um verdadeiro inquérito de mercado, não é? Uma avaliação do mercado de trabalho para vocês, que deveria haver, poderia, mas no curso não temos essa capacidade de fazer uma análise ao mercado e ver o que é que se passa relativamente ao curso. Mas, no entanto, como é um curso da área social, e parece-me que cada vez mais esta área começa a ser importante, não é? Para muitos grupos de pessoas, nomeadamente para vocês que são de psicopatologia, Este curso tem muito a ver com os idosos, com os nossos idosos. Cada vez vamos sendo mais idosos, não é? E vamos tendo mais idosos. Portanto, há de haver sempre uma necessidade de gente para trabalhar nisso. E há outros grupos-alvos que também são importantes, como as pessoas com portadoras de deficiência, que também precisamos de trabalho. Portanto, de maneira geral, parece-me que tem mesmo um mercado de trabalho que possa vir a ser absorvido por vocês. Obrigado por ter vindo, por ter colaborado connosco, e aproveitamos também para agradecer à Radiotelefonia do Alentejo. Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia, de segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Uma rúbrica de responsabilidade da Radiotelefonia do Alentejo, em parceria com o Curso Profissional de Técnico de Apoio Social da Escola Secundária Severino de Faria.